Blow, blow, ganja groovy, a sua conexão com já, já, já. Boa noite a você sintonizado em 95,3 ou em radio.ufscar.br. Começa mais um programa Ganja Groove, o seu programa de reggae. Toda segunda-feira ao vivo às 9 da noite, certo? Hoje a apresentação fica por conta de Biga Johnny e... DJ Cosmo na área aí, salve, salve galera. Mais uma segunda-feira Reggae Music. Vamos aí adicionar o MSN da Rádio Fiscar, @hotmail.com, e falar diretamente com o nosso aqui. Vamos nos comunicar. É isso aí, galera. Conecte ao MSN, converse com a gente ao vivo, basta adicionar radiofiscar@hotmail.com. Programa legal, a gente vai estar comentando um pouquinho o que a gente pôde ver da virada cultural 2010 que aconteceu lá em São Paulo, capital, esse final de semana. Tiveram alguns shows legais, a gente vai comentar eles pra vocês, ok? Vamos de som. Primeiro bloco, Tristan Palmer, Innocent Man, All Campbell, All King of People, Michelle Palmer e Jim Brown, Ghetto Dance. Ganja Groove, o seu programa de reggae vibes. 95.3 Radio, Uscar, Ganja Groove with Mo and Bess. I seen everything tight and nice and alright. Them have to be through the rape. some have to peek through the rip, rip, rip. Innocent man can't get no bit. Innocent man, they are jailers. Them can't get no bail. Them can't get no bail. Innocent man. We'll be right back. Babylon, give me a chance. One, get your dance. Babylon, give me a chance. One, uptown people, them a keep party. Dancing to get your money, taffy, Irie. Get your dance. Babylon, give me a chance. One, do Babylon, nobody mash it up tonight. To Babylon, ghetto people now fight. Some are skanking at the dark, some are skanking at the light. Ghetto dance, Babylon, give me a chance. One, ghetto dance, Babylon, give me a chance. One, Babylon say, turn the music down low. To them, no, no, reggae still and the go. And things and time was getting slow. Strictly reggae music, make the money flow. Get your dance, Babylon, give me a chance. One, get your dance, Babylon, give me a chance. One. Get your dance, Babylon, give me a chance. One, get your dance, Babylon, give me a chance. One, uptown people, them a keep party. Dancing the ghetto man, it a fiery. Get your dance, just give us a chance. One, uptown people want to dance funky. People in the ghetto dancing water pumpy. Uptown people dancing electric boogie. People in the ghetto do the cool and deadly. Ghetto dance, Babylon, give me a chance. Go on, and give us a chance. chance. Give us a chance, Babylon man. Do Babylon, nobody mash it up tonight. Do Babylon, get your people now fight. Some are skanking at the dark, some are skanking at the light. Get a dance, just give us a chance. Go on, get a dance, get a dance. Babylon, give me a chance. Go on, get a dance, get a dance. Babylon, give me a chance. Go on. Babylon say, turn the music down low. To them no know, reggae still on the go. When things and time was getting slow, a strictly reggae music make the money flow. Get a dance, get a dance. Babylon, give me a chance. Go on, go on. Go on, give us a chance. I just a little get a dance. You now fight against uptown people. You're coming at the gate and you are fighting against me. Get a dance, just give us a chance. Go on, Peter Chemist, Peter Chemist. You are the chemist in a dish. Go on, Jaja Thomas, Jaja Thomas. You are the writer in a dish. Go on, Michael Palmer, Michael Palmer. You are the singer for this. Machama, say Luke and John, the whole life stand up with this mic in a meana. Said I am a put this in a style and pattern. Yes, ram up the party at the dance and session. Get to dance, Babylon give us a chance. Get to dance, Babylon give us a chance. A long time this sound, man, him get the advance. Print me name from the invitation and lick it two time from the radio station. Hey, inna the ghetto dance really irate. Holy papa, let enough, enough naughty. Say all of the girls, Jaja know them sexy. Yes, inna the dance make me feel irate. Ghetto dance, say Babylon, when you give us a chance, tell it to them, Lord. Got me say some of them I do the water pumpy, eh? Another set I do the cool and deadly. But I and I flash it in enough style, eh? Said in a reggae music that I do re me. Said in a mathematics that I want to three. Me flash it in a fashion and enough style, eh? So, back out the bass and make me hear the treble. Got pandemic, I read them and I wear me say girl. Me love see the girls, oh. Them bubble, just a bubble go down and then them bubble come up. Oh, get a dance, get a dance. Give us a chance, get a dance, Babylon, give us a chance. Down in the ghetto dance, really irie. Down in the ghetto dance, really irie, eh? Down in the ghetto, they dance really nice. Say all of the people does a jump and rejoice. Them say that the DJ have a sweet tone of voice. Especially when them have the lyrics like Christ. Ghetto dance, yes, sir. We want a chance. All of the girls say them really irie. I whoop a ballet than enough, enough naughty. Yes, inna the dance, them a smoke the sensei. Hold up another time and them cool and deadly. The other time them doing the water pumpy. Yes, inna the dance, I and I now go fight. Some skanking at the dance, some a skanking at the light. No be no hypocrites and don't you be no parasite. Come out of the darkness, make we enter the light. Get your dance, Babylon, give us a chance. A long time this old man, them get the advance. Put me name on the invitation, and lick it two times on the radio station. Yes, inna the dance, a holy power woman. Say enough, enough naughty, and enough ballad. The young way must be fed, and know the blind must be led. And I see man, them a feel it down in a bed. But in the ghetto dance, sweet. Ribbit flash it, but in the ghetto dance, sweet. Ganja Groove! É isso aí, pessoal. De volta de um bloquinho fera aí. Tristan Palmer, Al Campbell, Michelle Palmer e Jim Brown. É, sem falar muito, nós vamos do clássico bloquinho preparado por Mr. Dirty Samples lá de São Paulo, que manda pra gente blocos que na maioria das vezes, inclusive a de hoje, são blocos extraídos do vinil. E um detalhe que sempre vale a pena ressaltar, bloquinho de stepper aí pra galera, segundo o próprio Mr. Dirt Samples. Equal Right and Justice, de Glenn Brown. Next Generation, Glenn Brown and Diddy All Stars. Selassie I The First, Don Angelo. Selassie I Dub, Digital English and All Stars. Corner King, Devon Clark. E Corner Dub, com Digital English. Vamos de som? Yes, man. Yeah, man. Mr. Pampiquila, original, máximo respeito, Rádio UFSCar, 95,3, escute diferente, Yaman, fire! All the good things you taught us in life, Rastafari. And justice, stand up. Don't be like them that see and lie, hear and deaf. Be hopeful that children, when Christ calls, on your feet to hail him. Suffer not the children, guide them one and door, near and far. My brethren, look into yourselves. My sisters, look into yourselves. Plant seeds for strength and riches. Time for life. Don't let them go astray. The homeless must be sheltered. Because of the games you people play. Why? This earth feeds strength physically, mentally, constantly, all over. No more covetousness, virus contagiousness. Look into yourself. Bless all of us on this land. Why should we fuss? Why should we fight? I'm trying to live a good life, but the wicked them a fight. See, I the first rules of nation. Rasta man now worship, me now worship. Prince and princesses shall come out of Egypt, out of Egypt. No farmer material, Rasta man don't worship, don't worship. Say me a no Ghana king, Ethiopia I'm gonna sing. Say me a no Ghana king, Ethiopia I'm gonna sing. Anointed, me get a work so me know me appointed. Touch not the Lord's anointed. Me get a work so me know me appointed. Bit by bit, so we tear down Babylon. Smart folk will be taken away, and we'll be keeping remembrance. Keeping remembrance. Remembrance of Most High, Haile Selassie I. From the east and the west, to the north and the south, Lord. Can hear Rasta children as they jump and shout. Hey, say me a no corner king. Ethiopia, I'm gonna sing. Hey. Say me a no corner king. Ethiopia, I'm gonna sing. Hey. Say Ethiopia awaits its creator. Obosa say me could be no traitor. Ethiopia awaits its creator. Rasta man could no be no player hater. Say me a no corner king. Ethiopia, I'm gonna sing. And blessings we bring for our offspring. Yo, listen up, this is your boy B.I.N.G. You're listening to Ganja Groove Mixtape. Ah. É isso aí, pessoal. Aqui estamos nós novamente sintonizados em 95,3 ou em radio.ufscar.br com o seu programa de Reggae Vibes, Ganja Groove. E a gente escutou Glenn Brown, Don Angelo e Devon Clark por Mr. Dirt Samples. Bloquinho Stepper, vocês estavam com saudade. Diz aí, é nóis, galera. E agora chegou o momento de comentarmos um pouquinho sobre a virada cultural 2010. Rolou na rua Barão de Limeira o palco única e exclusivamente dedicado ao reggae. Tá line-up top, né, meu? E nesse palco rolou Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, Pablo Mose, Cidade Negra e Ras Bernardo, Fully Full Wood, Planta e Raiz, Tribo de Jah, Jambi, Pedra Rara, Leões de Israel, Mano Banton, Clinton Fearon e Big Youth. E a gente vai dar destaque aqui, a gente esteve lá, logicamente que não vimos tudo, pois não somos de aço, mas demos foco a alguns shows e nós vamos comentar um pouquinho sobre eles. Primeiro show que a gente pegou na virada cultural na rua Barão de Limeira, no palco Reggae, começou às 9 da noite com Pablo Moses, jamaicano de muita história e muitos discos gravados. O show contou com a presença da banda Ja'ai Ras, sendo backing band, ou banda de apoio para o Pablo Moses. E galera, foi foda. Show aí, roots pra quem gosta, ao extremo mesmo. Com pegada, um som bem encorpado, grave falando. Foi um showzaço de reggae, daqueles pra marcar e pra deixar saudade. Puta banda do Ja'ai Ras também, né, cara? Os caras mandam bem pra caramba, mó preparo aí, tá na caminhada faz mó tempo. Merecia, né? Da hora. Depois a gente ouviu Cidade Negra, que na verdade não foi o show inteiro com o Ras Bernardo, foi uma participação dele. O show foi bem legal. E quando o Ras entrava, o bicho pegava. Ele cantou algumas músicas do disco Lute Pra Viver e foi foda, meu. A galera foi ao delírio. Foi um reencontro histórico, né? Depois de 18 anos, acho que o último show deles foi em 92 em São Paulo e, meu, foi foda, a galera relembrou mesmo. Aí depois disso daí eu vou pular pro Domingão, que rolou às 5 da tarde, o Mestre Big Youth. Foi um show bem forte também, assim como o do Pablo Moses. Show que viajou aí pelas vertentes do reggae como roots e bastante rubadub. O palco do reggae foi um dos palcos que tiveram o melhor som, assim, segundo o comentário da galera. Formou muitos prédios ao lado de onde estava montado o palco, dos dois lados, e com isso ficou um corredor de som, assim, o grave corria bonito. Dava pra ser escutado de longe. O bicho pegou de verdade. Também deixo meu salve aí pra galera que colou na terceira virada ilegal. Colamos por lá também. Trombamos Muamba Sound, Reggaematic Crew, Digital Dubs. Trombamos tudo a galera lá. Quem tocou foi e organizou foi o pessoal da Jurassic and You and Me Crew. E foi bem legal. Deixo meu salve pros caras também. Como a gente falou aí de reggae nacional, Cidade Negra e tal, com o Ras Bernardo, que foi um showzaço, a gente esteve lá e gostamos bastante. Vamos falar Fredão, que esteve lá com a gente. Aliás, um salve para todos os integrantes do Ganja que não estão presentes aqui hoje. Xandão, Dirt Samples, que mandou o bloquinho. Jazete. Fredão, que não veio, mas mandou um bloquinho também. Vocês vão ver o que ele preparou pra gente aí. Jazé de Aka Jarif. Salve, Ganja! E Xandão Aka Sup Smile. Fica o salve pra vocês, irmãos. É... A gente vai de som aqui, um bloquinho que o Fredão preparou pra gente. Fera. Fera mesmo, porque fazia tempo que não rolava. Na verdade, rolava. Tô falando de reggae nacional. Rolava, mas em outras vertentes. A gente tem tocado reggae nacional, mas os dancehall, as produções próprias da galera aí, mais voltadas pro dub também. E aí o Fredão veio com aquele... aqueles três sons que todos gostam. Que é rootzinho, tranquilinho, pra começar a semana numa boa. Fredão preparou um bloquinho só de produto nacional. Banda de Porto Alegre. É... que já tem mais de 10 anos de estrada. E uma coisa interessante aí é que eles nunca mudaram a formação. Da hora, né? Raro hoje em dia, né? Ah, meu, é difícil ter banda que consegue levar um bom tempo de caminhada junto, justamente pelo desgaste, coisa assim, mas os caras são leão, meu. É isso aí. É, e, bom, a gente já falei pra vocês que a gente ouviu, logo menos volto a repetir. Queria falar aí que no Sesc de Araraquara, durante todo o mês de maio, tá rolando Jamaica Jam, festival única e exclusivamente dedicado aos ritmos jamaicanos. Que já teve muita coisa boa, a gente já andou falando por aqui, inclusive já fizemos até bloco dedicado ao Jamaica Jam. Rolou já Rockers Control, que foi muito bom, fica aí o salve junto com o Buguinha. É, palestra do Buguinha, palestra do Gandia Groove, rolou Firebug. No domingo passado, ontem, dia 16 de maio, rolou Krakatoa Reggae. Depois a gente comenta o show pra vocês aí, não pudemos estar presentes, mas com certeza foi um showzão. Já fico big up pelos caras ter participado também. Quinta-feira agora, a partir das 10 da noite, vai rolar Reggae B no Sesc Araraquara. Quinta-feira agora, a partir das 10 da noite, ok? É... esse é o único show de todo o festival de Jamaica Jam, de toda a programação dedicada à música jamaicana, que é pago, ok? Então, entre em contato através de sescsp.org, lá tem toda a programação, veja como você faz para retirar o seu ingresso. Esse show é muito, muito, muito legal, assim, pelo seguinte, galera, vai vir integrantes do Paralamas do Sucesso, Negril, Afro-Reg, além de Cidade Negra, Black Alien vai rolar também, nos vocais, é uma banda das antigas, então fica o destaque, certo? Certo, puta presença dos caras, estão todos convidados ao extremo, extremo dos músicos, perfeita harmonia. Mandou é isso bem. Aí. É... no dia 22 de maio, ou seja, próximo sábado, a partir das 14 horas da tarde, com término às 18 horas. Dia 22 de maio, das 14 às 16 horas, é legal falar porque... 18 horas. A galera tá... das 14 às 18. Eita, errei de novo. Então, dia 22 de maio, das 14 às 18. Aí. Das 2 às 6. Das 2 às 6, vai. É legal falar o horário do fim também, porque a galera tá acostumada com festa de Sound System, não tem fim. É assim que a gente gosta, porém essa terá que terminar antes. É Sesc, não tem jeito. Começa e termina no horário. É isso aí. Só que essa festa vai ser muito legal, que vai rolar... Radiola Dub representando a cidade de Araraquara com aquele set de stepper que a galera gosta muito, além das produções próprias. Também vai rolar Gandia Groove Sistema de Som soltando uma seleçãozinha de surpresa pra vocês. É melhor não falar. E bom, vocês vão gostar. Logo em seguida vocês terão Buguinha Dub, operador de áudio da Nação Zumbi, Ed, Mundo Livre com seu projeto Vitrola Adubada. E para finalizar, Dub Versão Sistema de Som com suas caixas potentes, fazendo a vibe pra galera. Falar pro então, Buguinha mudar pro interior, né? Tá gostando de ir pra cá. E é verdade, cara. O cara já tá virando de casa. Tá virando não, é de casa, né? Mas daqui a pouco vai ter que construir um vai ter que dar um teto jeito aí. Então, beleza, galera? Ó, Radiola Dub a partir das 14. Buguinha, Ganja Groove a partir das 15. Buguinha Dub a partir das 16. E Dub Versão a partir das 17 horas do sábado, dia 22 de maio. Beleza? Não esqueçam. O que é mais legal é gratuito. Então é só chegar e curtir. Beleza, galera? Quem falou com a gente no MSN aí, Cosmo, hoje? Manda um salve. Manda um salve aí pra todo mundo que sempre acompanha o Ganja Groove, tá comunicando. Manda um abraço aí pra Lígia, pro Lopes, pro China, pro Marcinho, pra todo mundo aí, pro João Moura. Agradecer ao João Moura aí. Salve, irmão, é nóis que tá. Beleza? Bom, o Ganja Groove já tem algumas datas marcadas em outros lugares do estado de São Paulo, mas a gente vai falando mais pra frente, ok, galera? Mas fiquem ligados aí em gandiagroove.blogspot.com. gandiagroove.blogspot.com. Deixo meu salve pra todos vocês também nessa segunda-feira. Agradecendo a todos os ouvintes e dizendo que o Fredão preparou, como já havia dito, três sons do produto nacional. Primeiro é Oprimidos e Opressores, o segundo é Na Manha e o terceiro é Lamento. Bom, galera, ficamos por aqui. Até a semana que vem. Espero que vocês tenham gostado. Ganja Groove é nóis. Boa semana pra todos vocês. Aquele abraço. Ganja Groove. Contra seus opressores, nada os poderá deter. Os opressores são poucos, oprimidos muitos. Vê a luz, vê a luz. Ela iluminará o túnel, mesmo que ele não tenha fim. E assim, oprimidos e amigos marcharão unidos para a morte que para muitos é sorte. Lançada num campo de batalha pra florescer liberdade, igualdade e mais futuro. América Latina, África, Índia, Ásia, Europa, Austrália, América do Norte. Índios do planeta inteiro, deve haver um jeito. Marcharão unidos para a morte que para muitos é. escravos poderá deter. Os opressores são poucos, oprimidos muitos. Vê a luz, vê a luz. Amanhã, na manhã, o que Deus quiser. nas calçadas. Crianças com fome, o que é isso? Temos que nos conscientizar que isso não pode continuar. Faça sol, faça chuva, é inverno ou verão, o seu colchão sempre foi de espuma, seu colchão sempre foi macio, o dele sempre laje, onde ele sempre tem frio. Passamos nem damos bola, estão como lixo nas ruas. Passamos nem damos bola, Ganja Groove, a sua conexão com Jah.